vagabundo vai tudo ver quando eu ganhar na loteria. Vai tudo ficar de queixo no chão. Vou passar de Celta, tornado, rebaixado, fazendo oi. Se eu fosse milionário, minha avó teria um colar de ouro e num prata, só roupa da Prada. E eu sei que ainda não tô lá, mas mano, se eu chegar, ninguém me para, ninguém me para. Se eu fosse milionário, meus mano ia pro trabalho de jato. Cês vai tudo comer na minha mão. Se eu fosse milionário, eu jogava sinuca em uma casa na lua, fechado com a NASA. E eu sei que ainda não tô lá, mas mano, se eu chegar nisso,